Estação J459, Rádio Mundial AM, estéreo, Rio de Janeiro, Brasil. ZYJ459, Rádio Mundial, Rio de Janeiro, Brasil. Oito meia zero. Mundial. Você numa boa, tomando seu drink, curtindo a noite carioca, aquela música. Hello, crazy people. Big Boy. Aqui fala Big Boy apresentando a Mundial é Show Musical. 860 Mundial. Ritmos de boate. Ritmos de boate. Churrascaria rotativa em São Conrado. Todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunica Big Boy. Fique ligado. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical! Oito meia zero, continue prestigiando e escrevendo para o Cavern Club. Aqui é a casa dos Beatles há 11 anos, Beatles. Super quente mundial, Rolling Don't, aí vem, Joe Paul Beatles! Este é o som de Big Boy, Super quente Cavern Club, Beatles, Michel. Este foi o som do Cavern Club, o som dos Beatles. Daqui a pouco estaremos firmes lá no Esporte Clube Riachuelo, em Paraíba do Sul. Lembrando um pouco, levando um pouco do som da Super Kate, da alegria desta rádio incrível que é a Mundial. Tchau, fellas! De Paraíba do Sul, aqui vou eu. Ritmos de boate. Comunica Big Boy. Ritmos de boate. Todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunicador Big Boy. Bye bye, so long, farewell. Fique ligado. Tchau. ZYJ459, Rádio Mundial, Rio de Janeiro, Brasil. Nesse momento, a Rádio Mundial retira do ar sua máquina de som para voltar ao ar logo mais às 5 horas. Obrigado e até lá.